A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diferente do que acontece com os grandes vinhos, né, que com o tempo eles vão amadurecendo e ganhando valor ali no seu sabor. Bom, lembrando que eu estou falando dos grandes vinhos e não daqueles ali de São Roque, né, Walter? Nossa, cara, nada contra São Roque, tudo contra os vinhos que vêm de lá. Verdade. Então, o tempo se encarregou de desgraçar algumas coisas ali também nos anos 80 e 90, e coisas essas que eram geniais. A gente pode tomar como exemplo, cara, o conforto que era uma viagem de avião ali nos anos 80, né? Cara, aquelas refeições inteiras, uísque e tudo mais, Varg, VASP, a Transbrasil. Transbrasil. É. Agora, hoje em dia, cara, vai você viajar de avião e se entupir de barrinha de cereal e goiabinha. Ah, agora eles estão cobrando. Estão cobrando a goiabinha? Estão cobrando, cara. Na empresa laranja? Na empresa laranja. E tá inflacionado, inclusive. Então compre uma goiabinha no tiozinho que vende ali do outro lado da passarela ali no aeroporto de Congonha. Exato. Então, agora na televisão houve também um caso parecido, porque tinha um apresentador que hoje tem um programa de gosto muito duvidoso, mas ele arrecada milhões para sua emissora, é o que importa, segundo os caras. Mas ele teve, na minha opinião, pelo menos, acho que na do Walter também, o melhor programa de auditório da TV brasileira. Eu estou falando de Fausto Silva, O Louco Meu, e o genial Perdidos na Noite. Todo mundo mete o pau no Faustão, mas eu sei que esse cara é bom. A Globo que acagalha com ele e deixa o programa do Faustão mais popular do que Padre Cantor. Pois no Perdidos na Noite, ele só tinha o compromisso com a escrotidão, né? Exato. E era um programa e tanto. Digo com toda certeza que foi o programa que mais apoiou o rock ali nos anos 80. Levava bandas e início de carreira como a Plebe Rude, Mercenárias, Titãs, sim, né, que tava começando. Todos começaram no Perdidos. Os Garotos Podres, Paralamas, Violeta de Outono, entre outras muitas bandas aí. Ao contrário do que ele tem feito, né, no programa atual, Perdidos na Noite abria espaço para todo mundo. Dessa banda que superando todos os obstáculos da vida e da arte... Paula Toller, Bruno Fortunato, Jorge Israel, Júlio Gamarro, Demetrio, William Magalhães, o Claudinho Infante e a Cláudia Niemeyer. A partir desse momento, rolando o som incrível do Kid Abelha. Todo mundo dançando. E o programa Perdidos na Noite, ele teve seu início, foi ali em 1984, na TV Gazeta, em São Paulo. E o nome foi inspirado naquela grande película Midnight Cowboy, bacana também, né, Walter? Muito legal, cara. Esse mesmo ano, o programa migrou até pra TV Record e ele começou a ser gravado no Instinto Teatro Zácaro. E na época, o Perdidos começou a ganhar audiência, né, com essa estética toda aqui ali do coach, até aquele caos miserável, que misturava personalidades intelectuais, gente imbecil, grandes bandas de rock, como o Walter falou, né? Um cenário que mais parecia até um caixa eletrônico depois do PCC ter passado. Não, era realmente caótico o negócio. É. E em 1988, o Perdidos na Noite foi pra TV Bandeirantes, e daí entra naquela fase de mais sucesso do programa e tal, daí já começa a brigar por Ibope, e aí concorria com o Super Cine e o Viva Noite, Viva Noite! A linguagem que ele usava era bem inovadora pra época, né? Porque ali no final da ditadura, era o primeiro programa, que eu me lembro, ao menos, que rolava palavrão. É. Acho que não tinha palavrão assim em outros programas, tirando as porochanchadas que passava na sala especial. Ele dava umas alfinetadas também aí em alguns políticos, como o Sarney, que era presidente, né, do país na época. O Jânio Quadros, que era prefeito. Eu acho que foi porque o Jânio Quadros, não sei se você se lembra, ele quis transformar São Paulo em Londres. Lembro. Ele comprou um monte de ônibus de dois andares, sim, mandou pintar todos os ônibus da cidade de vermelho. É. E quase que ele mandou inverter a mão. E eu acho que ele também tentou inserir as cabines telefônicas, se não me falha a memória. Mesmo? Eu me lembro de alguma coisa parecida. Jânio assim. Jânio Quadros tinha uma paixão pelo álcool e pelo uísque por Londres, né? É. A tua mulher não caiu da escada de ônibus desse? Desse, ela era criança, tava no segundo andar, porque toda criança queria andar lá em cima, é né, verdade. Cara? pra que andar lá embaixo? Que ela escorregou e saiu batendo. Na escadinha que tinha acesso pro primeiro andar, ela escorregou e rasgou a mão. E você falou no Supercine, a esculhambação era tanta, eu me lembro uma vez que ele falou no Perdidos da Noite, né? O Faustão disse, você fica assistindo essa merda de programa, né? Se referindo ao Perdidos na Noite, muda pra Globo que tá passando Uma Linda Mulher. Eu fui lá, mudei e tava passando. Tinha tanto conteúdo interessante, e não sei se você se lembra daquela dupla, o Tatá e o Escova, né? Nelson Tatá, Alexandre e o Escova, que eram aqueles malucos que faziam as imitações. Maguila, agora Maguila, sua opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que esses caras aí, tinha mais que dirigir é trator pra arrumar estrada. Esses caras aí precisam fazer outra coisa, só um negócio de coisa, não dá certo não. Barry White, quem tem razão? And play me the game, oh yeah. Oh, just the way you are at the center. Olha aí, meu. E eu também curti a abertura, né? A música era Tarzan Boy, é do Baltimore, não era isso? Baltimore não dava pra ser mais anos 80. Você lembra no visual? Total. Também fizeram isso, mas merda nenhuma, né? Ficou no Tarzan Boy e parou. A abertura consistia no Faustão fodendo com a vida, né? De toda a produção. Até colocar um link no YouTube, boa, nossos boa. Ouvintes, é bem legal. Primeiro ele tá dentro do teatro, passa e tira a escada de um dos caras que tá no teto do teatro. É, pode crer. Aí o cara começa a xingar aquele balãozinho com cobrinha e tal, não sei o que lá. Depois ele coloca a cola no fone de ouvido de um operador de câmera. Ele passa pelos microfones e dá um puta no assovio. E o operador de áudio, tá de fone de ouvido, pode quase crer. Morre. Era bem bacana ali a abertura do Perdidos na Noite. E o público também que interagia bastante, né? A galera levava aquelas placas escrito coisas tipo assim, vai pra casa, Faustão, que o teu vizinho tá comendo a tua mulher. Pode crer, e eles davam close, isso. Fechado nas placas. E nessa época a mulher do Faustão não era a Cláudia Raia ainda, vejam vocês. Ele foi casado com a... Ele foi, o Jô Soares foi, a Cláudia Raia gostava mesmo, era de massa. De opulência? Sim, bastante. Não sabia. Tinha outras frases também. Tomei o ônibus errado e vim parar aqui nessa bosta de programa. Muito bom. E quando as bandas tocavam, né? Os caras ficavam ali batendo cabeça na frente do palco. Era uma loucura total. E uma coisa que eu sempre tive na cabeça é que a produção ia atrás dos mendigos na plateia, né, cara? Lembra disso? Verdade, cara. Tava vários close ali naquele bando de dorme sujo que tinha por lá. E com certeza eles saiam pelas ruas arrebatando os mendigos ali. Ratos de Porão! Obrigado, moçada. Sucesso, hein? E atenção agora, mais um no próximo programa. Esse é o Perdidos à Noite pela Rede Bandeirantes. Na próxima eles voltam aqui. E outra coisa, João, só no Barato Zé Fins que tem um LP, não? Ah, tem no Brasil inteiro, na Europa. Então tudo bem, o LP... E lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para darem um curtir lá na nossa fanpage. Mande e-mails para falecom@agenteem86.com.br. Mandem sugestões de episódio, histórias, são sempre bem-vindas. Nosso podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E esse episódio foi dica do Tony Sarronha. Que nome, hein? Belo nome, hein? Lá de Santos. Bem, assim como a Globo fez também com o Cazé Peçanha, com o Thunderbird, que fazia um seu sucesso aí na MTV também, Perdidos na Noite aconteceu exatamente a mesma coisa, só que esse teve mais sequência, porque o padrão Globo de qualidade foi lá, abocanhou, opa, isso tem potencial para dar audiência, e pegou Perdidos na Noite para eles, se transformou isso no Domingão do Faustão, e o final do Perdidos foi exatamente 1988, quando ele foi pra lá e tal, e ganha muita grana. Ele é o cara que mais recebe dinheiro na TV brasileira, vejam vocês. Olha só. O ouvinte Bruno Novaes diz que no final da década de 80 foi uma gravação do Perdidos na Noite. Que louco. Ele fala aqui que o que aconteceu foi digno de um jogo de futebol. Ele conta que ficou perto do palco e foi alvejado por um saco de urina. Cara... Mas que é isso, né? Se fosse no Vasco e Olaria... Ah, cara, eu tomei um saco de urina no Palmeiras e Corinthians. E ele disse que não foi embora não, ficou ali. E o Faustão reclamou do cheiro. E também a ouvinte Patrícia Rebelo disse que foi em uma gravação do programa com dois amigos e levaram um garrafão de vinho. diz que foi uma epopeia pra conseguir entrar, né? Pra se livrar dos seguranças ali da Bandeirante pra poder entrar. Mas depois que passaram pelos homens de preto, tomaram os 5 litros de vinho, né? Nossa. Com certeza era o vinho lá de São Roque. É. Aí ela fala que a amiga dela vomitou no chão do Teatro Zaca.